que temos hoje menos crianças, menos jovens, menos adultos, a desertificação começa a pairar sobre algumas das nossas aldeias e por isso é urgente inverter esta tendência, é preciso mudar de rumo. E como pretendemos mudar de rumo? Pretendemos proceder à realização de obras de requalificação urbanística nas entradas da cidade, na zónica histórica e no Parque dos Marmelos. Só um bocadinho de silêncio aí, por favor. Pretendemos promover a requalificação e a ampliação do Lar Sara Beirão, tendo em vista a colocação de idosos carenciados. Pretendemos proceder à aquisição de casas de flutas em mau estado de conservação, recuperando-as para alojar jovens casais com renda social e/ou resolúvel. Estou certo que estas iniciativas alavancam o setor da construção, gerando emprego e riqueza. Pretendemos atrair investimento público ou privado, de forma a gerar a criação de emprego e assim garantir a fixação de pessoas, particularmente os jovens. Pretendemos apoiar os nossos poucos pastores, tendo em vista o aumento de ativos, as ovelhas, bem como da produção do queijo da Serra da Estrela, produto endógeno, de excelência, identitário do nosso território. Pretendemos, em articulação com os empresários de hotelaria, restauração e afins, proceder à promoção do concelho através dos produtos endógenos, do património cultural, arquitetónico e paisagístico, praticando uma oferta turística ao nível das instalações e da gastronomia. Pretendemos carta de defesa da floresta contra incêndios que delimitem a proteção dos espaços ou núcleos urbanos para que, em articulação com as juntas de freguesia e outros parceiros, se possam precaver em situações de sinistro ou de calamidade. Pretendemos apoiar as freguesias na concretização das suas necessidades com vista à criação de melhor qualidade de vida, permitindo assim aos jovens a fixação nos seus territórios. Pretendemos apoiar todas as associações e instituições do concelho sem qualquer outro propósito que não seja o seu bom funcionamento e persecução dos seus objetivos sociais. Entendemos que estas devem ser dirigidas por pessoas totalmente livres no pensamento. Pretendemos, junto dos representantes governamentais, exercendo a pressão política e social, se necessário, com vista à resolução de problemas existentes, particularmente nos domínios da saúde, da educação, da justiça e das acessibilidades.